Ficheiro 23, página 226. Eu e a minha irmã não queremos adormecer. O pai veio ter connosco. Não vamos desperdiçar uma noite tão feliz a dormir. Já dissemos várias vezes um ao outro, não podemos adormecer. Parece impossível. Pois é, ainda nem acredito. Parece que estou a sonhar, eu também. A última vez que eu e a minha irmã dormimos na mesma cama, ainda nem andávamos na escola. E agora estamos no mesmo sofá, a lutar com os pés. Está quieto, estúpido. A minha irmã até já me chama outra vez estúpido. Podíamos ter ficado cada um no seu maipo, mas o pai regressou e quisemos ficar juntos, como na cama grande da casa antiga, há tanto tempo, antes da escola e tudo. Ficávamos acordados à espera de espirilampos. Está ali um, está ali outro. Bolas de luz verde que se mexiam em silêncio. Se um dos pirilampos pousava na parede, fica aí, pirilampo, não te apagues, fica connosco, porque gostamos muito de ti. Mas o pirilampo apagava-se. O pirilampo morreu, dizia a minha irmã. Era fácil evitar que a minha irmã chorasse. Está a dormir, sossegava. A minha irmã perguntava, como é que dormem os pirilampos? Fecham os olhos como nós. Diz ao pirilampo para ficar acordado. Eu inventava uma desculpa. O pirilampo tem filhos pequeninos, tem de se levantar cedo para ir trabalhar. A minha irmã, onde é que estão os filhos? Eu não sabia o que responder. E por isso, és um ano mais velha do que eu, és tu que deves saber. A minha irmã calava-se durante um bocado e dizia, o pirilampo morreu e não tem filhos. As raparigas são mais dramáticas e não gostam de brincadeiras que lhes deem trabalho. A mãe mandava-nos calar do quarto onde dormia com o pai. Têm de dormir. Se não dormem, ficam pequenos para sempre, como o anão Vicente. O anão Vicente ajudava na mercearia do Senhor Santos e não devia achar piada a anedota dos matraquilhos que o barbeiro contava. Eu e a minha irmã tínhamos medo de ficar pequenos como o anão Vicente e ainda tínhamos mais medo que o caterpillar nos levasse se não comêssemos a sopa, como a mãe ameaçava. Ainda te lembras do caterpillar? Perguntou a minha irmã. A minha irmã imita a voz da mãe. Digo ao caterpillar para vos levar no cesto. O caterpillar abria as fundações do prédio que estavam a construir ao lado do bairro. Tínhamos tanto medo daquele monstro, mas não conseguíamos deixar de o ir ver em funcionamento. Daí que as vizinhas, coitadas daquelas crianças que crescem sem rei nem roque, ainda caem nas fundações do prédio novo. Eu e a minha irmã riímos-nos do caterpillar na sala de convívio, ao pé da lareira de pedra que nunca vimos acesa. Quando nos calamos, a única coisa que se ouve é o porteiro Kane a ressonar. O porteiro Kane faz sempre os turnos da noite e a Silvana fica sozinha em casa. Sabes ir ter lá a casa? Eu soube. Eu sei. É fácil ir à casa do porteiro Kane. É fácil deitar-me na cama do porteiro Kane com a mulher dele. Devo ser uma das ratazanas de que o Pacaça fala. Um homem não fazia isto a um amigo. E o porteiro Kane é meu amigo. Deu-me a bicicleta. Oferece-me cigarros de vez em quando. Empresta-me livros do Homem-Aranha. Tenho a certeza que vai ficar contente quando lhe contar que o pai chegou. É pena estar a dormir, se não contava-lhe agora. Mas o porteiro Kane ser meu amigo não me impede de ir ter com a Silvana. Devo ser uma ratazana e das maiores. Se as vizinhas de lá conhecessem a Silvana, diziam que era uma mulher mal casada, como a mãe da Anita. As mulheres mal casadas metem-se com os outros homens e têm repentes. Com a Revolução, toda a gente pode divorciar-se, mas a Silvana nunca falou nisso e continua a querer pintar a casa que ela e o porteiro Kane andam a construir há mais de 5 anos. Quando a Silvana me diz isto ou me conta outros planos que tem para o futuro, chego ao hotel e fico contente por ver o porteiro Kane, todo torcido, a dormir numa cadeira. Acho que tenho ciúmes dele. Ainda bem que ninguém sabe. De qualquer maneira é só um bocadinho. Mas que a Silvana tem repentes, tem. Com as flores, por exemplo. Há dias em que aceita as flores que apanho pelo caminho para lhe dar. És tão doce, diz quase com lágrimas nos olhos. Acho que ser doce não é coisa de homem. Mas quanto mais doce a Silvana me acha, mais longos são os beijos que me dá. Noutros dias, diz-me, trouxeste outra vez flores? As flores não são coisas de todos os dias. E não põe as flores na jarra, nem para o que está a fazer para me beijar. Diz, comer, lavar a louça, dormir, são coisas de todos os dias. As flores não. Não gosto quando a Silvana fala comigo como se não tivesse tido saudades minhas, como se não quisesse levar-me para o quarto e deitar-se comigo na cama. Quando é que vais dizer ao pai que reprovaste por faltas? Pergunta a minha irmã. Era de esperar que a minha irmã já soubesse. O Maurito é uma mulherzinha de língua comprida. Ainda bem que nunca lhe contei nada sobre a Silvana, nem sobre o plano de roubar os contentores dos mortos de Sanzapombo. O pai vai ficar tão zangado. Os estudos são enxada para a lavoura da vida. Quando se zangava, o pai cerrava as mãos e os lábios, e qualquer movimento podia ser o princípio de uma tareia. O pai vai ficar zangado por eu ter chumbado por faltas. Talvez não tanto como quando lhe roubei o carro para ir passear com o Gegé e o Li. Dessa vez, bateu-me com o cinto até se cansar. Mas não posso estragar a noite a pensar na tareia que o pai me vai dar. A minha irmã fez de propósito para me chatear. Está zangada por tê-la trazido para a sala de convívio. A minha irmã ainda não compreende a maior parte das coisas. Dizem que as raparigas crescem mais depressa, mas estão enganados. As raparigas crescem tão devagar que até chateia. O Roberto nunca respondeu às tuas cartas. Pergunto-lhe. A minha irmã não quer responder, mas acaba por dizer, acho que arranjou uma namorada de cá. É parvo, as raparigas de cá não valem nada, respondo. Mas eu vejo-te no liceu sempre agarrado a uma rapariga de cá. Ah, essa. Como se a Teresa tivesse sido uma entre muitas. Chama-se Teresa, mas já não é minha namorada. As raparigas tornam-se chatas com o tempo, querem fazer sempre as mesmas coisas. A minha irmã diz, acontece o mesmo com os rapazes. Mas nem é por isso que são chatos. É por se estarem sempre a armar, como tu. Parece que estou a sonhar que o pai está cá. Dá-me um beliscão para saber que estou acordada, seu estúpido. Não era para dares com tanta força. Amanhã tenho uma nódoa negra no braço. És mesmo estúpido. A minha irmã já me chama estúpido outra vez. Vai ficar tudo bem. Estava convencido que o pai tinha morrido, digo. Achava que eles o tinham matado. A minha irmã ajeita-se no sofá, faz uma dobra no cobertor. Eu também. Tinha medo que o tivessem matado, mas a mãe garantia que o pai estava vivo e eu acreditava na mãe. A mãe sabe coisas que nós não sabemos. Eu já tinha tudo pensado para vos levar para a América. Até já sabia como arranjar dinheiro para os bilhetes de avião, mas agora é o pai que vai levar-nos para a América. O pai não pode querer ficar aqui. Quando ficamos em silêncio, a sala de convívio parece maior e mais estragada. Achas que o pai ficou como o pai do Hélder? Pergunta a minha irmã. O senhor Moreira ficou meio maluco, porque esteve preso muitos anos. Respondo. Torturaram-no durante muitos anos. A minha irmã diz. Não se notava logo que o senhor Moreira estava maluco. Era preciso falar um bocado com ele. Eu sei, mas o pai não está maluco. Ainda me lembro quando levaram o Sr. Moreira. Foi numa procissão do 13 de maio. Éramos tão pequenos, devíamos andar no ciclo. O pai estava a fazer serão no Porto e a mãe levou-nos à procissão. Era raro estarmos na rua tão tarde. Gostámos de ver tanta gente e tantas velas acesas. Era como se fosse dia no meio da estrada e noite para lá das bermas. O Hélder contou-me que o Sr. Moreira já sabia que o Salazar o queria prender e que já tinha tudo preparado para fugir para a Bélgica, que tinha ido à procissão porque pensava que ali não podiam prendê-lo. Lembro-me dele, duas filas à nossa frente com a família. Não estavam todos, só estavam duas irmãs e um dos avós, e o Hélder. O Hélder tinha apanhado uma tacanha e estava de chinelos porque não podia calçar sapatos. Tu tinhas aqueles sapatos que a mãe te tinha comprado para o batizado de Paulinho. Às vezes, os andores desapareciam no cacimbo. A Nossa Senhora entrava por aquela névoa fina e deixava de se ver. Só se viam as velas a arder. O Hélder perdeu um dos chinelos quando tentou impedir que batessem no pai. Depois da confusão, vi o chinelo e apanhei-o para lhe entregar. Mas acabei por deitá-lo fora. Porquê? Era estúpido ir à casa do Helder para lhe entregar um chinelo. Estúpido porquê? Tu és rapariga, não percebes? Um rapaz não vai à casa do outro. Apanhei o teu chinelo. Os rapazes fazem coisas mais estúpidas do que isso. O Helder tinha uma família enorme. A mãe, a dona Elsa, as quatro irmãs e o irmão mais velho, o Vadinho, que namorava com a Carla. E os avós, a madrinha velha e a madrinha nova. Já não me lembro do nome do avô. Senhor Justino, era isso, Senhor Justino. Estava sempre a rotar. Pois era, que nojo. O Senhor Moreira tinha um Chevy Bel Air, amarelo clarinho. E o terreno enorme que a casa deles tinha. A mãe queria um terreno daquele tamanho para plantar roseiras. Mas era longe. A mãe teria medo de viver fora do bairro. Mesmo no bairro estava sempre com medo dos assaltos e dos turras. Não eram os turras que assaltavam casas. Os turras estavam no mato. Para a mãe, os pretos eram todos turras, mesmo os que trabalhavam para o pai. Lembras-te das bananeiras que cercavam o terreiro da casa do Helder? Quando anoitecia, metiam medo. O Helder dizia que já tinha visto fantasmas a saírem de lá. O Helder estava sempre a armar-se. E o tanque que havia no quintal do Helder? A água era tão verde que parecia que se podia cortar com uma faca. E os dois mamoeiros, junto à entrada da casa, eram tão altos, quase chegavam ao céu. Devem ter sido os mamoeiros mais altos que vi. Tinha de ser o Zezé Preto a apanhar os mamões. Nenhum branco conseguia subir tão alto. O Zezé Preto gostava de nós. A lavadeira Belmira também. Os de cá não têm razão quando dizem que os pretos não gostavam de nós. Os pretos gostavam de nós e queriam que lá ficássemos. Foram os de cá que os mandaram expulsar-nos de lá. Porque haviam de fazer uma coisa dessas? Por inveja. Os de cá são muito invejosos. Como é que sabes, se quase não conheces ninguém de cá? Não é preciso. Basta olhar para a cara deles. Têm todos cara de fuinhas invejosos. Tinha tanto medo de tomar banho naquele tanque de água verde. Os limos agarravam-se às pernas e aos braços e não nos deixavam nadar. Um dia mergulhei para ver o fundo do tanque e não conseguia voltar à superfície. Aquela água era nojenta. Não sei como gostavas de tomar banho lá. Foi o Gegé que me puxou. Se o Gegé não me tivesse puxado, tinha morrido. Estás a inventar isso agora. Não estou nada. Se o Gegé tivesse salvado a vida, já terias dito. Estás a inventar. Parece a mãe. Juro que é verdade. Foi nas férias de março, antes da procissão. És tão mentiroso. No fim, o Helder andava sempre a fumar liamba. Nem sequer ia às aulas. Se iam todos para a Bélgica, o Helder não precisava de ir à escola. Na Bélgica também são precisos estudos. Mas são estudos diferentes. Talvez estejam todos na Bélgica. Ou num hotel, aqui perto. Se estivessem, já os teríamos visto. Há tantos hotéis e tanta gente nos hotéis que não podemos ver toda a gente. O Helder ficou tão contente quando soube que tinha havido um golpe de Estado na metrópole. Quando libertaram o Sr. Moreira, o Gegé e eu fomos de bicicleta à casa do Helder só para o ver. O tio Zé dizia que o Sr. Moreira tinha ficado maluco porque a PIDE lhe tinha feito a tortura do sono. O tio Zé dizia sempre os algozes da PIDE. Algozes ou carrascos? Onde é que andará o tio Zé? O pai disse que nunca mais o tinha visto. Deve estar com o nhenhé. Tu não sabes o que o tio Zé fazia com o nhenhé. Era como se fossem namorados. Eu sei, é uma porcaria. Paneleiros. Não te esqueças de que não podes fumar à frente do pai. Não consigo acreditar que o pai está cá. Tinha tanto medo que eles nunca o libertassem. Eles nunca soltam os brancos que apanham. Mas o pai não sabia nada do carniceiro do Grafanil. Até o tio Zé foi capaz de ver isso. O tio Zé contou-me que uma vez viu o carniceiro do Grafanil no Cazenga e que era um homem baixo, mais forte do que um touro. O tio Zé Senhora está sempre a contar histórias. Não sei como não te fartas dele. Nunca se cala. Ainda é pior do que o Pacaça e dos que vão falar à televisão. Afinal, a televisão não é nada de especial. Tudo o que diziam da metrópole é mentira. Mas o pai vai tirar-nos daqui. O pai vai arranjar maneira de nos tirar daqui. Ouviste o que disse? Estás a dormir, Miluxa. Não adormeças. Miluxa. Miluxa.